Confirmando o transponder, o copiador 5432. Correto, PLB-02 a bordo. E a autonomia? Ciente para acionamento, chama 208-95, fumaça 8, parte militar. Botará na sinal, quilo. Ciente, na cativa, parte na sinal, baixou travado. Botará quilo. Confirme que chamou a torre. Fumaça 8, aposto para ataque. Minus 0, approved taxi via correction. Approved taxi to holding point via apron 1 in the alpha 1 holding point. Call tower frequency 118.95 KNH 1016. 1016, and we have alpha holding point on axis 139.0. Essa livre, bravo, que lixo. Quilo, traço avistado, livre, pouso no 7, o vento 080 graus, no 3 nós. O quilo copiou a torre? Negativo, repete, por favor. Afirmou, livre pouso na 107, o Mike Aquilo, vento 080 graus, 13 nós. Livre pouso, quilo. Então, 3859, decolado aos 31, chame controle em 119, decimal 8. 198 agora, obrigado, Major. Roda, Major, outra 3859, decolou na sua escuta, perfil da amostra cruzando 2000. Web 629 após a passagem do Boeing 757 da América, a sua retaguarda encolhendo a sua equipe de solo, reporte para ataque. Autorizado após a passagem do 757 da América, então você vai reportar. 729. Polo 05 autorizado, cruzamento da 1028. A Delta chame solo em 121 decimal 9. Pego o quilo no solo aos 33, ao estacionar na frequência livre. A zero última autorização, mantém a posição no portão 02 ainda. Temos um Tucano da Força Aérea que irá taxiar a cauda. Coordenação aqui de solo, após a passagem do Tucano da Força Aérea, está livre o pushback acionamento no 02 do portão. Tem certo, tem pushback, vai aguardar a passagem do Tucano 6729. Afirmo. O Apollo 105, táxi via Alfa Juliette, ingressa no pátio principal, contorna via Índia no ponto espera chama 8895, o Apollo 105. Alfa Juliette e Índia para o ponto espera. Mecânica 92, Salvador Tower. Bom dia, senhora identificação autorizada e chegada Marida. Presente, vou ir na proa de TAP, descendo para o 050. Alessa, TAM 3859. Pro 3859. Siga. Se aproximando, já ainda é corrida para pouso. Sim, se aproxima o sinal para pouso, não escuto permanente do controle. Grato, meu. Na escuta da torre. Da frente aí pra liberar o pushback do objeto e a cauda. Muito grato. Se quiser presente, chama a tua aí, 10895, Apolo 105. Apolo, o objeto 6729, vai voltar aqui pro gate, mas só por um momento. Gente, algum problema? American 9801, Tower 18.3. Contact 118.95, American 9801. 18.95. Objeto 6729, algum problema técnico? É só coisa de 3 minutos aqui pra resolver. Reporte quando pronto pra o pushback novamente. Já, Maria, encontrou novamente, obrigado. Então, jornada perdiculada 10. Na frequência 1260, terna 1288. 260-288, bom dia. Bom dia. Comandante 92. Siga aqui no Quebec Serra. Bom dia, TRIP 5414. TRIP 5414, bom dia, sendo a minha indicação para a chegada Mari, voe na proa de Mari. Voe na proa de Mari, ligado no dia. Mente livre. Quebec Serra, poderia confirmar o horário do plano de destino? O 105 está informando fumaça da Força Aérea também, irá decolar à sua frente na interseção hotel. E o destino aqui no Quebec Serra? Aproximador, bom dia, Chanel 6250. Xanema 250, sendo minha indicação, apesar de chegar da mar e descer para o nível 080. 080. Ok. PIP 5414, desça para nível 070. 070, 5414. Meu nome é 250, reduzo velocidade para 2509. American 980, Airborne 41, contact Salvador, approach control, frequency 119.8. 119, definitely, American 980. Salvador American 980 passing 3000 for flight level 250. American 980, good morning. Radar contact. Puka departure, climb and maintain flight level 250. Puka departure, flight level 250, American 980. Zero, o fumaça 8. O que você quer ver se é a ponto cópia? Autorizado Siri, nível de voo a 1000 pés, decola 17 com curva direita, corredor Estel, controle 119, decimal 8 e o transponder 0123. Um 888, desce para 2000 pés, ajuste no zero no meio, 3 LF, que foi pista no zero, reporte do bizarro. Perfil da Mari, Juan Leitart, Duna para 2016, autorizado SR, passará estabilizado, nome 1882. Condor 23, desce para 3000 pés, ajuste em Salvador, 905. 3000 pés, 1095, espinha real, Condor 23. Como é que você erra? O ajuste no zero no meio, reporte ponto esfera da papá. 5414, desça para 4000 pés, ajuste no zero no 5. 4000 pés, desça para 4414. Fumaça 8, decolado aos 43, chame controle 119, decima 8. Chamada 8, grato, bom serviço, fumaça 8. Salvador, Cordial, bom dia, Fumaça 8, decolado Momo na sua escuta. Salvador, Fumaça 8. 5414, vetração para sequenciamento, curva esquerda para o 305. 305, curva esquerda, 5414. 729, coordenando com sua equipe de solo, se tiver questionamento, chamando para um táxi. Coordenação autorizada, chamarei para o táxi. 6729. Trip 5414, curva direita pro 360. Direita 360, 4414. Pelo Quebec Serra, o vento 100 graus, zona 39, livre decolagem da pistão 7. Zero. 63, no box 62, puxa acionar. 6311, autorizado por Tibeca, estacionamento, pronto, táxi. camarada, obrigado. Alô, Salvador, bom dia, gol 1073, informação quilo, posição 1. Zero, reduzir velocidade para 220 nós. Vai reduzir mais, né? 62, 50. Oxina 250, continue descida para nível 050. 050. Bomba 982, é autorizado, descida para nível 060. Após Ilhéus Vieira para o Whisky 56, para o Whisky 50, controle 119.8 e o transponder 5441. 80. Direita 080, 5441. Controle, bom dia, o Kilo Quebec Serra. Kilo Quebec Serra, prossiga. Decolou da 17, solicita 2.500 direto do Siri. Retorno. Seguro. Chama pronto pro Chivé questionamento. Rael Leda, após o DTC, ponto seguro, reportará pronto. Voo no 073. Tripe 5414, precisar interceptar nessa proa. Autorizado a interceptar nessa proa, final de evento. E 6729 com 159 a bordo, 3.50 de autonomia, alternando galeão. A 2.000 pés e no 0 no meio ajuste, contra o registro. 1.8.95, o ajuste é altímetro no 0, 1.6. 06 agora, livre aqui via Índia, ponto de espera, torre 219, FGF, 6729. Guarda. Controle, Apolo 105, decolado. Confirme. Eu na boa, queria o Quebec Serra. Quilo Quebec Serra, mantenha a corredora Serra no meu pé. Quebec Serra. 108, contato radar, saída Momo, subo para 120. Utilizado no Ferreira 10, 1888. Sim, de complete final, chame torre 1895. 2895, minha mão serviço. Controle, Apolo 105, decolado. Série 1961, contato radar, saída Momo, subo para 090. 090 na Momo, Apolo 105. Condor 23, autorizado ILS X-Ray, pista 10, resposta estabilizada. Autorizado ILS, o ILS X-Ray, Condor 23. Confirme que chamou a torre, é o gol 1888. Sente o M7729, o problema é que temos um decolado de que decolou da 1-0 de menor pressão, se não liberou o eixo ainda. O M7729 copiou? Espera aí, 096. Trip 5414, esquerda, proa 065. Esquerda 065, 5414. O 1888, tráfego avistado, trem de pouso na 0, vento 100 graus e na 3 nós. 100, Cono 3, nós temos autorizado a cabeceira 10 ou não, 882, baixar a travada. American 980, contact Recife now on frequency 125.45, enable 133.29. 2 Salvador, 5414, mantendo 4.000 pés a 10.000 altura. Sim, desce para 2.000 pés, ajuste permanece. 2.000 pés, 5414. American 980, contact Recife now on frequency 125.45, if enable 133.25. American 980, control. We're going to go to 125.45, thank you. Aéreo 2523, correção Condor 23, complete final de chame torre 11895. Interceptou aqui o final do X-Ray, 118.95 a torre, até daqui a pouco. Torre Salvador, Condor 23. Está estabilizado, 4 no 4. Então, aporte baixado, travado, segundo para pouso, ajuste 901 no meio. No 0 da meia, ajuste e reportará. Fora 2-3. Xanamia 250, desça para 3.000 pés, ajuste no 0 na meia. 3.003. Dois, tá passando marcador externo, tá baixado, travado, visual com a pista. Gente, com 2-3, uma aproximação aguardando pista livre. Prossegue aguardando pista livre, é o Condor 23. Gol 1888 no solo 52, liga direito semi-solo em 1219. 219-188. Meia 729, informa o tráfego após decolagem à sua esquerda, a 3.500 pés. A Inet definiu sua decolagem, o vento 090 graus, 1-2 nós, livre decolagem da 1-0, web 6729. Livre decolagem, tem que tráfego, 6729. São 4-8-8-8. Gente, voando por outra vez de Paripe, reporte 45. 073, aguarde o CBF funcionamento. Gente, 073. 229, se possível, utilizando a colagem da 10, temos um tráfego para pulso. PIP 5494, completão do procedimento TLS X-Ray, reporte correção, chame torre 11895. 11895. Xanamia 250, desça para 2.000 pés, ajuste permanece, autorizado LS, reporte estabilizado. 2.000, autorizado LS, reporte estabilizado. Dois, três, vento 090 graus, 1-2-1, livre pouso 1-0. Livre pouso, pistão 0, Condor 2-3. Para 1-0, 7-3, tá bom. 1073, informa o Boeing da Gol que ingressará na posição 04. Após o mesmo ingressar, será autorizado o seu posto de avistamento. Oito. 198, 7754 no 4. 5729, decolada 5, chame controle 1-9-8. 3896, chame de indicação, atrasado chega da Mari, desça para o nível 050. Dando 50 na Mari, tá 3296. Controle web 7729, mantém. 7729, contato radar, saída da EL, suba para 360. Perfil da Gael, sobe ao 360, 829, boa lida da presente. Obrigado, lida da presente. Obrigado, lida. Luna 982, informa tráfego 2 horas, 9 milhas, rumo nordeste com 1409 igual a de FIS. 414, baixada de trabalho. Informa tráfego na sua posição de 2 horas, 8 milhas. Cruzando 3 mil pés para 2 mil pés com 1409 de ground speed. Reduz velocidade para 1709. Ele está aproximado para Salvador? Firma. E aí? Suposição de 12 horas no momento. 8 milhas com 1409 de ground speed. Reduza para 1970. Reduzindo. Pode ir com a prosseguir na descida? Afirma. Desça para 3 mil pés e ajuste o Ronés. Ok. Luna 063, está autorizado para o Tibete acionamento, chamando pronto táxi. Autorizado, puxa acionamento, reportar táxi, voo 1073. Autorizado, realeto, acionado, realeto. Enche, complete final, chame torre 1-1895. Salvador, Chanel 6250, aceite mesmo com a cadeira. O Chanel 6250, com sua aproximação, é poste fachado travado, ajuste no zero no meio. Portal 6250. 82, desça para 2 mil pés, o ajuste permanece, autorizado ele é X-Ray, pista no zero, reporte estabilizado. 2 mil pés, está autorizado o X-Ray, o 982 vem. Tem cabeceira. Tem uma frente, assim. O trip 54 no 4 no solo ao 57, libere na eco e chame solo em 1-2-1-2-9. Libera na eco, chama solo em 219, 54 no 4. Condo 23, autorizado cruzamento da 1028, a estacionar a parte militar frequência livre. Também apresentando igual para o outro lado, Condo 23. Salve Salvador, bom dia, 5494, livrou na época. 5494, prossegue o táxi via Alfa Juliette, remota 1-4, do Patino. Alfa Juliette, remota 1-4, livrou 5494. Formato 8, chame sempre Recife em 12545, alterna 1-3325. Obrigado. Complete nova procedimento, chame torre 1-1895. Com a torre, 1895, obrigado. Para descida, Papatango, Quilo, Quebec Serra.